Agasalhado no concreto, veja mais de perto o que outro viu. Sente-se à mesa, toma um trago, meu amigo. Olhando um carro branco, atropela mais um. Vai em frente na cidade, te dizem todo dia. Arranje mais dinheiro pra poder gastar. Compõe um guarda-roupa, vai de carro pro mercado. Arranje logo um gato se não tem com quem ficar. Horizonte na cidade, é sala do vizinho. Que vive dando festa pra poder viver. O canto do canário, as flores lá do campo vieram engaiolados, dou na foto pra você. Procure na cidade um recanto amigo e logo saberás, todos sofrem como tu. Respeita o cara ao lado que está desempregado, devendo mais dinheiro que a balança do Brasil. Agasalhado no concreto, veja mais de perto o que outro viu. Sente-se à mesa, toma um trago, meu amigo. Olhando um carro branco, atropela mais um. Vai em frente na cidade, te dizem todo dia. Arranje mais dinheiro pra poder gastar. Compõe um guarda-roupa, vá de carro pro mercado. Arranje logo um gato se não tem com quem ficar. Horizonte na cidade, é sala do vizinho. E vive dando festa pra poder viver. O canto do canário, as flores lá do campo vieram engaiolados, dou nas fotos pra você. Procure na cidade um recanto amigo e logo saberás, todo sofre como tu. Respeita o cara ao lado que está desempregado, devendo mais dinheiro que a balança do Brasil.